Panorama Agrícola para 4 de julho de 2012, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quarta-feira, 4 de julho de 2012, a noite é de lua cheia e nós estamos abrindo para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: mão fria, coração quente. No programa de hoje você confere informações sobre o Plano Safra para a Agricultura Familiar. E também os desafios da cadeia produtiva da mandioca. Anote aí o novo número de telefone do Panorama Agrícola, 48-3665-5359. Uma dica que pode mudar o seu dia. Lembre-se, os princípios básicos da administração na indústria e no comércio valem também para a administração rural. Porém, acrescente a isso que o local é um fator de produção, que o clima tem papel vital e que a produção é quase sempre associada uma cultura com a outra. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Pesquisadores de todo o Brasil na área da mandioca estiveram recentemente reunidos na EPAGRE, em Florianópolis. Uma das discussões foi com relação ao tratamento de efluentes de resíduos da produção da mandioca no sul do estado, como explica o pesquisador da EPAGRE Ciran, José Luiz Rocha Oliveira. O tratamento do efluente hoje, há pouco tempo atrás, ele não tinha nenhum tratamento físico-químico, né, o tratamento biológico. O que se usava era a disposição no solo, né, como para fértil irrigação. Então, hoje, só que não se conhecia quais os impactos desse lançamento, né, para água subterrânea, se isso causava algum dano ambiental. Então, devido a uma ação do Ministério Público do Estado, tem um termo de ajustamento de conduta, onde foram instalados poços de monitoramento na região sul do estado. Pegando esse gancho, a EPAGRE fez um projeto, né, através da Estação Experimental de Iruçanga, coordenação de lá, com apoio da gente aqui do CIRAM, para fazer um monitoramento de um poço, com um monitoramento um pouco mais detalhado, ao longo de 3 anos, previsão de 3 anos, para ver se o lançamento de efluente está causando algum impacto para a água subterrânea, né? E assim, tirar qualquer dúvida com relação à atividade, né, que é muito questionada lá no sul pelo Ministério Público e nesse lado ambiental, né? Mas já tem algum resultado? Então, a gente começou a fazer o monitoramento, foram 2 coletas, começamos no mês de maio desse ano, né? Assim, começamos a coleta antes da aplicação do efluente, né, da água de manipoeira lá, que eles falam. E isso vai se estender ao longo de 3 anos. Então, hoje a gente ainda não pode dizer se está poluindo ou não, porque está numa fase inicial. Então, acredito que mais uns 6 meses a gente já vai poder dizer se a aplicação está trazendo algum resultado negativo, né, para a água subterrânea ou não, né? Mas hoje a gente não tem como afirmar ainda, né? Os trabalhos estão iniciando. O principal alvo da pesquisa é o cianeto, né, que é o efluente lá do processamento da mandioca. Tem a grande concentração de cianeto. Então a gente vai fazer o monitoramento sempre comparando com a legislação. A gente vai monitorar mais parâmetros além da legislação, mas o foco maior seria o cianeto, né, e a carga orgânica também, né, através da demanda bioquímica, de demanda química de oxigênio. Ver se isso está afetando ou não a água subterrânea. Falou o pesquisador da EPAGRE Ciran, José Luiz Rocha Oliveira, que é engenheiro sanitarista e ambiental. Outra discussão do grupo de pesquisadores da mandioca diz respeito à obtenção de material de plantio com melhor qualidade sanitária, como expressa a engenheira agrônoma do Instituto Agronômico de Campinas, São Paulo, Tereza Lozada Vale. É obtenção de material com melhor qualidade sanitária, né? Material de plantio. Porque material de plantio é fundamental para uma lavoura boa, né? E material de plantio bom significa boa qualidade sanitária, boa qualidade fisiológica, boa qualidade nutricional. A boa qualidade fisiológica e sanitária, uma qualidade fisiológica e nutricional, o agricultor pode conseguir sozinho. Agora, a boa qualidade sanitária, ele precisa de um start, de um ponto de origem, né, de material sadio que ele não conseguiria obter sozinho. Então, a proposta é a gente fornecer para ele pequenos lotinhos para que ele faça um viveiro e depois ele continue. Né? Então, dá um material básico e também um conjunto de instruções para que ele prossiga depois com o material sadio dele. Essa questão sanitária, que impacto pode ter na renda do produtor? Ele vai ter, assim, dá mais segurança se o agricultor plantar um material sadio, uma variedade adequada, né, com uma semente, uma maniva de boa qualidade. Ele vai ter uma segurança maior, uma estabilidade maior, que a lavoura dele vai se desenvolver bem. Então, ele vai diminuir muito os riscos dele. Em diminuindo os riscos dele, ele tem uma expectativa de lucrar mais, né? E mais estavelmente. Eu teria como exemplificar uma orientação básica para o produtor em questão sanitária? O principal problema sanitário que tem aqui na região do Centro-Sul é a bacteriose. A bacteriose, para se controlar a bacteriose, precisa de uma variedade resistente e um material de plantio sadio. As variedades que a gente tem, elas têm um bom nível de resistência. Se a gente acoplar isso, um material sadio, então a gente controla praticamente a doença, porque a bacteriose, ela sobrevive muito mal no solo, ela só parasita a mandioca, né? Então, se a gente eliminar as fontes de inóculos, fontes de contaminação, a gente consegue ser produzido durante muito tempo sadio. Falou Tereza Lousada Valle, engenheira agrônoma de São Paulo. Nesta reunião de pesquisadores da mandioca, a coordenação foi de Luiz Augusto Martins Perucchi, da Estação Experimental da Ipagre de Uruçanga. Perucchi falou sobre a mecanização da cultura da mandioca, um dos principais desafios, um dos gargalos para o desenvolvimento da cadeia produtiva. Há máquinas sendo desenvolvidas tanto para o plantio como para o processo de pós-colheita da mandioca. É hora das notícias. O Plano Safra 2012-2013 foi lançado com foco no médio produtor rural, no cooperativismo e na produção sustentável. O governo está colocando 115 bilhões e 200 milhões de reais em crédito para custeio, comercialização e programas de investimento da safra. São 7,7% a mais do que na safra passada para a agricultura empresarial. E a taxa anual de juros caiu para 5,5%. O governo está confirmando também que pensa em criar uma agência de assistência técnica e extensão rural para trabalhar em conjunto com a pesquisa agropecuária brasileira. Para a suinocultura, foi criada uma linha para a retenção de matrizes, com limite por produtor de até 1 milhão e 200 mil e prazo de pagamento de até 2 anos com juros de 5,5% ao ano. O anúncio do Plano Safra para a agricultura familiar está programado para hoje. São pelo menos 18 bilhões de crédito, mais 4 bilhões de reais distribuídos entre os programas de alimentação escolar, de aquisição de alimentos e os seguros Agricultura Familiar e o Garantia Safra. O Ministério do Desenvolvimento Agrário confirmou também 2 medidas para amenizar os efeitos da estiagem entre os agricultores familiares da região sul. A primeira é um crédito emergencial de R$10 mil com bônus de 20% para agricultores adimplentes, que pode ser acumulado com outros financiamentos do Pronaf. A nova linha de crédito para custeio e investimento tem juros subsidiados de 1% ao ano, com carência de 3 anos e 10 anos para pagamento. Outra medida anunciada foi a disponibilização do auxílio emergencial de R$ 400,00, pago em 5 parcelas de R$ 80,00, seguindo os mesmos critérios do benefício já concedido a agricultores do Nordeste. Esse benefício, então, para agricultores do Sul atingidos pela estiagem. Para ter esse direito, Esse benefício, também conhecido como bolsa estiagem, é necessário que o agricultor possua a declaração de aptidão ao PRONAF, o DAP, e esteja inscrito no cadastro único e tenha renda de até 2 salários mínimos. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.